andrecedesmoral.com.br. Estar de céu, meu amigo Vinícius, posto lustre Canaruana. Tem que receber a empresa. Junto colado com o príncipe dos paredões. Simbora! Um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga, meu pinzinho, se você me amaria, e com todo carinho comigo casaria. Sandro Games, meu amigo Hector, tamo junto, colado. Marquinhos, Elite Som, você é top, nego. Estoura o príncipe, meu filho. Um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga, meu pinzinho, se você me amaria, e com todo carinho comigo casaria. Estoura o príncipe, meu filho. Em nome de Rafa Boy, produções de Gilvan Veículos, pra tomar cachaça.